a cada passo em teus planos. Te quero mais, desejo por me aprofundar. Não vou negar, e mais que qualquer som tua voz, preciso ouvir o que faz bater meu coração. É te conhecer e até o fim eu quero. Quero ir aqui, estou ao teu dispor. Eu só quero te amar mais, estar mais perto. Sempre vou te ser.